módulo 2. Iniciaremos agora, caros alunos, nossa rádio web. Vale ressaltar que, assim como foi na rádio web número 1, nesta rádio web também deverá acompanhar o conteúdo junto com sua apostila. Agora, apostila módulo 2. Iniciando agora, no primeiro assunto na apostila, que está na página 3. Nesse módulo, abordaremos dois pontos principais. Primeiramente, a seleção e recrutamento de pessoas. E, posteriormente, o departamento pessoal, que irá envolver cálculos de férias, 13º salário, tipos de contrato de trabalho, etc. Nosso primeiro assunto que abordaremos será sobre as competências de um colaborador. Ele pode ter várias competências, algumas que se sobressaem às outras e algumas com deficiências. Abordaremos brevemente essas competências. Determinação é agir de forma direta e ter dificuldade de ouvir as pessoas. Individualismo, quando os interesses pessoais impulsionam o profissional a fazer aquilo que deseja. Autonomia, característica de quem age de acordo com aquilo que acha correto, sem esperar pela opinião de terceiros. Persuasão é procurar sempre convencer os demais de suas ideias e persuadi-los sobre seu ponto de vista. Intuição. Quem tem essa característica acredita firmemente em sua intuição e é regido por ela para tomar decisões na maioria das vezes. Persistência. Perfil de quem foca o caminho a que deseja chegar e fecha os olhos para tudo o mais que possa tirá-los de sua meta. Sociabilidade. A pessoa sociável procura estar bem com todos e tende a não tomar atitudes que possam gerar conflito. Dependência. É esperar ter certeza para agir. A motivação da pessoa depende muito de estímulos dos outros e do que percebe do meio. Obediência. É estar em sintonia com os procedimentos. Essa característica leva o profissional a seguir as regras e as normas vigentes. Consideração. Quem tem consideração ouve as pessoas, leva em conta seus pontos de vista, cede. Objetividade é não dar ouvido à intuição e trabalhar somente com dados exatos. Sensibilidade é observar tudo ao seu redor, reavaliar o que está fazendo quando notar algo novo. Parar para alinhar os planos e então tomar uma decisão. Estas são algumas competências comportamentais. No entanto, devemos lembrar também que há competências técnicas como conhecimento e habilidade em técnicas ou funções específicas. Exemplo, programador de um software específico, técnico em contabilidade, desenhista, projetista, etc. Mas ainda fazendo essa análise sobre competências, caros alunos, devemos lembrar que saber e não fazer ainda é não saber. No passado, muitas vezes, profissionais de seleção cometem o erro de não trabalhar com chá completo. Lembrando que o chá que se referimos significa conhecimento, mais habilidades, mais atitudes. É o que necessita para ser um profissional de alto desempenho. Possuir conhecimento sobre aquela tarefa, saber realizar aquela tarefa e, por fim, parte para ação, ou seja, possível atitude e realiza a tarefa. Se deparamos no mercado com vários profissionais que possuem conhecimentos e habilidades e não partem para a ação, que é realizar a tarefa, bem como temos profissionais que partem para a ação, sem possuir os conhecimentos e habilidades. Bem, nossa próxima abordagem será mais ligada agora à seleção e recrutamento. Faremos uma análise sobre o que é recrutamento interno e recrutamento externo. Obviamente, como o nome já diz, recrutamento interno é o que utiliza profissionais da própria organização para o preenchimento da respectiva vaga, sempre tendo por objetivo principal subir um colaborador de função. Uma das vantagens é que é um processo de seleção econômico. Você não gasta com a divulgação da vaga e, além disso, promove uma ideologia de crescimento interno dentro da organização. Relacionado ainda a esta forma de recrutamento, algumas desvantagens são: podem gerar conflito entre os funcionários e atitudes negativas àqueles que não promovidos. O bom desempenho de um funcionário em uma função não garante seu sucesso em outra atividade. Falta de sangue novo na equipe. Já recrutamento externo busca diretamente um profissional de fora da empresa para preencher aquela vaga. Algumas vantagens: maior leque de escolha. Maior facilidade de aprendizagem. Possibilidade de seleção mais exigente. Experiências novas para a organização. E as desvantagens desta forma de seleção são: pode reduzir a lealdade da empresa. É um processo demorado e lento. Então, relacionado a estas duas formas, caberá à empresa definir qual forma é mais atraente para ela. Lembrando que nada impede desta vaga ser aberta internamente e também externamente, ou seja, gerar um processo misto. Partiremos agora para o próximo assunto, que é também de extrema importância. Este próximo assunto diz respeito à análise de currículo. Muito bem, vou citar aqui alguns pontos negativos de um currículo que praticamente você já pode descartar ou menos deixar esses currículos abaixo dos outros. Lacunas inexplicáveis entre empregos. Excesso de mudanças de emprego. Erros de digitação, gramaticais ou de ortografia. Excesso de ambiguidade nas frases. Exemplo, conhecimentos em, envolvido em. Ausência de promoção ou crescimento profissional. Logicamente que você não deverá tomar decisões precipitadas, mas apresentando algum dos pontos que citei, já vale a pena ficar atento e ter um olhar mais criterioso no restante e principalmente em uma entrevista, caso decida ainda chamá-lo. Em sua apostila pode verificar mais alguns pontos que são fundamentais também analisar. Mas partiremos agora para o próximo assunto, que diz respeito propriamente às técnicas de seleção. Entre essas técnicas, podemos destacar que o processo de entrevista é uma delas. Objetivos da entrevista. A entrevista de seleção tem um duplo objetivo. Por um lado, visa dar informação ao candidato acerca do cargo, como, por exemplo, possibilidade de carreira ou promoções. A entrevista de seleção apresentada como vantagens determinar os requisitos de comunicação e competências sociais dos entrevistados, obter informações adicionais úteis para a tomada de decisão, avaliar a fluência verbal e os conhecimentos dos entrevistados. Como desvantagens apontadas, nomeamos a subjetividade das avaliações, imprecisão e carência de base científica. Ou seja, se o gestor não estiver realmente preparado, pode não fazer uma boa verificação apropriada. Outra técnica de seleção muito importante também são as provas ou testes de conhecimentos e capacidades. Podem ser através de provas ou orais, provas escritas, provas de realização, que são provas em que o candidato terá de executar um trabalho ou tarefa uniformemente e com limite de tempo. Outras técnicas são os testes psicométricos. Localizam-se sobretudo em aptidões visando determinar em que quantidade elas existem em cada pessoa, baseando-se nas diferenças individuais a nível físico, intelectual ou de personalidade. Os resultados de cada pessoa vão ser posteriormente comparados com padrões de resultado de uma amostra representativa. Testes de personalidade. Os testes de personalidade pretendem compreender a personalidade do indivíduo, analisando os traços de personalidade inatos e adquiridos, ou seja, os traços determinados pelo caráter e pelo temperamento, respectivamente. Testes de simulação. As técnicas de simulação são aplicadas em contexto grupal, sendo, portanto, técnicas de dinâmica grupal, baseadas no drama é reconstruída em palco, no aqui e agora, a situação que se pretende analisar. Nele encontra-se os protagonista, cercado por outras pessoas que eventualmente poderão participar na dramatização. Enfim, vimos que além da entrevista, várias outras ferramentas de seleção podem e devem ser utilizadas para uma seleção eficiente. Em sua apostila pode verificar, inclusive, técnicas mais modernas e tanto quanto inovadoras, como o Brain Taser. Ainda relacionado às técnicas de seleção e recrutamento, outro ponto que o entrevistador pode analisar além do currículo e do desempenho na entrevista e no teste é a linguagem corporal do candidato. Esta linguagem corporal pode dizer muito a respeito do profissional. Cruzar os braços é considerado como sinal de um comportamento defensivo. Evitar olhar nos olhos é considerado como sinal de timidez ou de mentira, enquanto que encarar em excesso pode dar uma impressão de excesso de ansiedade, além de ser um comportamento inadequado. Enfim, em sua apostila na página 18, posteriormente, pode acompanhar um quadro que descreve exatamente vários comportamentos e o que eles significam. Em sua apostila, também, logo em sequência, pode verificar 15 excelentes perguntas e respostas que podem ser feitas em uma entrevista de emprego. Neste local, na apostila, descreve a pergunta e também o significado da mesma, que, de acordo com a resposta do candidato, pode trazer muita informação relevante. Devemos ressaltar aqui, concluindo esta fase, que diz respeito à seleção e recrutamento, que, sem dúvida, esse é um dos papéis mais fundamentais e importantes do setor de recursos humanos, que é buscar o profissional ideal e compatível com a respectiva vaga. Isso irá garantir o sucesso da organização, por ser muito complexo esse processo. O setor de RH, por muitas vezes, tenta deixar isso mais ágil, pulando algumas etapas fundamentais, o que pode ocasionar em um erro na contratação. Tente sondar todas as informações possíveis do profissional. Como vimos, pode ser através de entrevistas, testes diversos. Além disso, verificar o perfil dele nas redes sociais também pode dizer muito sobre o perfil do profissional. Faremos agora uma abordagem na próxima etapa, que você pode acompanhar na página 24. Muito bem, caros alunos, partiremos agora para uma parte fundamental dentro do módulo 2 do curso de Recursos Humanos, que diz respeito sobre departamento pessoal. Vale lembrar, caso seja um gestor ou responsável pelo setor de recursos humanos, antes de aplicar de forma real qualquer cálculo ou exemplificação, o mesmo deverá consultar e confirmar as informações e cálculos junto ao contador da empresa e ao sindicato de sua região, pois em todos os cálculos há muitas variáveis de contrato para contrato de trabalho, inclusive de região para região, de acordo com os acordos dos sindicatos regionais. Esta confirmação é muito importante, pois irá assegurar de não ter complicações futuras, como ações trabalhistas. Além do mais, vale salientar que alguns pontos das leis citadas aqui podem ser alteradas pelo Ministério do Trabalho. No entanto, de qualquer forma, de suma importância ter esse entendimento de como funcionam os cálculos e os direitos trabalhistas de uma forma geral. Nossa primeira abordagem será a respeito de registro de empregados. O registro de empregados sempre foi um meio utilizado para comprovação de tempo de serviço perante a Previdência Social, servindo também para provar a vinculação entre empregado e empregador. Atualmente, o registro pode ser feito em livro ou ficha, bem como através de sistema de processamento eletrônico de dados. A obrigatoriedade de registrar os empregados estende-se aos profissionais liberais, às instituições beneficentes, às associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos que admitirem trabalhadores, em virtude de sua equiparação, para os efeitos da relação empregatícia, aos empregadores em geral. Estagiários, diretores nomeados, trabalhadores temporários não necessitam estar registrados no livro. Muito bem, seguindo nossa abordagem, faremos agora uma análise sobre alguns contratos de trabalho existentes, começando pelo contrato de trabalho de experiência. Tem por objetivo se verificar a idoneidade, a aptidão para o trabalho, além, é claro, de outros fatores inerentes à relação empregatícia. Ele possui validade no máximo 90 dias. O empregado contratado mediante experiência deve ser registrado em carteira de trabalho e em livro, fichas ou sistema informatizado de registro de empregados, desde o primeiro dia de trabalho, não importa que o contrato firmado seja de experiência. Assim, no caso do empregado sofrer um acidente de trabalho exatamente no dia que ainda não tem o competente registro, o empregador responderá por tudo, despesas médicas e hospitalares, dias de afastamento, além de danos materiais e morais, e dependendo do caso, até a exposição do empregado a risco de vida. Estando o empregado no cumprimento do contrato de experiência e o empregador o despedir injustamente antes do término do prazo previsto em contrato, este terá que pagar ao empregado uma indenização equivalente à metade da remuneração a que teria direito até o término do contrato e mais a multa do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, pois trata-se de despedida sem justa causa. O contrato de trabalho por prazo indeterminado é o mais comumente usado em nosso país. Essa modalidade de contrato não estipula o término das atividades, assim sendo se propaga indefinidamente no tempo, até que uma das partes resolva por cessar com o contrato de trabalho através de aviso prévio. Contrato de trabalho por prazo determinado é aquele que tem um período de duração. Somente é possível celebrar contrato nesta condição em se tratando de serviço de natureza transitória que justifique a predeterminação do prazo. É preciso haver um motivo que justifique o prazo determinado. O contrato de trabalho por prazo determinado terá uma duração máxima de 2 anos, exceto no encerramento antes do prazo estipulado e caso for demitido antes do prazo, a qual equivalente à metade da remuneração a que teria direito até o término do contrato. além da multa de 40% do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Face à despedida sem justa causa. Quando o empregado sem motivo deixar o trabalho antes de expirado o prazo previsto, isto é, não cumprindo integralmente o contrato por prazo determinado, ele deverá indenizar o empregador pelos prejuízos causados com a sua saída antes do término do contrato celebrado. A indenização a ser paga pelo empregado ao patrão corresponderá a 50% da remuneração que receberia até o término do contrato. Porém, o empregador fica limitado ao saldo a receber do empregado, isto é, só pode descontar daquilo que ele tem para receber, não sendo permitido tirar dinheiro do bolso do empregado. O contrato de trabalho por obra certa se enquadra como uma das modalidades de contrato de trabalho por prazo determinado, devendo-se, assim, seguir os preceitos iguais ao contrato por prazo determinado. No contrato de trabalho por obra certa, ao contrário do contrato de trabalho por prazo determinado, não existe uma data final para rescisão contratual. Na verdade, a data final está intimamente ligada com a realização da obra, ou seja, terminada a obra na qual se originou o contrato, extingue-se também o contrato. O próprio empregado é quem presta serviço, que executa a obra, não podendo contratar terceiros por sua própria conta. O contrato de trabalho por safra somente é utilizado no meio rural, onde a sua utilização se deriva conforme as estações das atividades agrárias, ou seja, a colheita, etc. O empregado, ao ser admitido mediante a sua aquiescência do contrato de safra, deve ser devidamente registrado em carteira de trabalho e previdência social e no livro, fichas ou sistema informatizado de registro de empregados. Essa modalidade de contrato de trabalho tem por duração o período ao qual dura as atividades estacionais das atividades agrárias. Assim, entendidas as tarefas executadas no período entre o preparo do solo para o cultivo e a colheita, para cada cultura devem ser firmados contratos distintos. No final da safra, quando ocorre a rescisão contratual, o empregado faz jus, além do saque do FGTS, depósitos acrescidos e juros e correção monetária, a uma indenização proporcional ao tempo de serviço, sendo 1 por 12 por mês de trabalho e mais, evidentemente, férias e 13º salário proporcionais, saldo de salários, etc. Nossa próxima abordagem será a respeito às férias do empregado. Esse período é chamado de período aquisitivo. Completado aos 12 meses de vínculo, inicia-se o período concessivo. No Brasil, as férias são calculadas pela soma do salário mais 1/3 dele. Esse acréscimo de 1/3 é chamado de abono constitucional. Veja o exemplo. Supondo que seu salário seja de R$ 1.200, então nas férias você deve receber salário R$ 1.200, adicional 1/3 de R$ 1.200 é igual a R$ 400. Total a receber, R$ 1.200 mais R$ 400 é igual a R$ 1.600. O trabalhador tem direito a vender até 1/3 de suas férias. O direito de vender parte das férias é denominado abono pecuniário. Além disso, tem alguns descontos que devem ser levados em consideração. São os descontos obrigatórios referentes ao INSS e ao Imposto de Renda retido na fonte. Nossa próxima abordagem diz respeito ao cálculo do 13º salário. Atualmente, a gratificação natalina é mais conhecida pelos trabalhadores com a denominação de 13º salário. Todo trabalhador com carteira assinada, sejam trabalhadores domésticos, rurais, urbanos ou avulsos, a partir de 15 dias de serviço, possui direito ao 13º, respeitando suas proporcionalidades. O pagamento do 13º salário deve ser proporcionalmente ao tempo de serviço do empregado na empresa, considerando-se a fração de 15 dias de trabalho com mês integral em duas parcelas. A primeira parcela, a título de adiantamento, o equivalente de 50% do salário, deve ser pago entre os meses de fevereiro a novembro ou por ocasião das férias, quando solicitado, em janeiro. A segunda parcela, obrigatoriamente, até o dia 20 de dezembro. Exemplo, empregado admitido em 1º de fevereiro de 2015, salário de R$ 1.000 por mês. Número de meses trabalhado, fevereiro 2015 a dezembro de 2015, igual 11 meses, Salário, R$ 1.000, dividido por 12, é igual a R$ 83,33, vezes 11 por 12, é igual a R$ 916,67. No pagamento da primeira parcela, é descontado deste valor o FGTS e, na parcela restante, as demais contribuições, como o INSS. Nossa próxima abordagem será a respeito da bonificação e gratificação. Além do salário pago ao funcionário pelo empregador, pode haver também o recebimento de gorjetas. Tudo isso incorporado à remuneração do empregado. E das gorjetas, podem-se incorporar ao salário comissões, porcentagens, gratificações ajustadas, diárias para viagens e abonos, todos devidamente pagos pelo empregador. Quanto aos valores das gratificações e bonificações, a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, não estipula um limite específico a ser pago aos funcionários, nem estabelece como o empregador deve efetuar o pagamento. Sendo assim, cabe à empresa proceder da forma que achar melhor para a empresa, contando que o lançamento em folha de pagamento seja obrigatório. Abordaremos agora os adicionais. Toda pessoa que trabalha em condições fora do normal, a remuneração deve ser acrescida de adicional ou adicionais, segundo a lei, que ainda prevê que os acréscimos salariais devem durar enquanto o trabalhador estiver na situação que foge da normalidade da função. Sobreaviso é caracterizado pela permanência do empregado à disposição do empregador fora de seu horário e local habitual de trabalho, para, a qualquer tempo, ser convocado à prestação de serviços. Para caracterizar o sobreaviso, é muito importante que exista a expectativa de chamada ao serviço acordada entre empregador e empregado. Horário noturno é considerado como trabalho urbano realizado no período entre 22 e 5 horas do dia seguinte. Para os trabalhadores rurais, o trabalho noturno compreende o período entre 21 e 5 horas do dia seguinte. Segundo a CLT, a hora noturna é reduzida para 52 minutos e 30 segundos, inclusive para computação de horas extras. O adicional noturno é de 20% aos trabalhadores urbanos e 25% dos trabalhadores rurais. Esse adicional também se aplica às horas extras, quando estas forem necessárias. Adicional de insalubridade. São consideradas atividades insalubres aquelas que expõem os funcionários a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão do tempo de exposição, natureza e intensidade desses agentes. Para insalubridades de grau máximo, o trabalhador terá direito a um adicional de 40% sobre seu salário regular para os graus médio e mínimo. Esses percentuais passam para 20% e 10%, respectivamente. Adicional de periculosidade, de acordo com a norma reguladora 16, do Ministério do Trabalho e Emprego. São consideradas atividades ou operações perigosas aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a inflamáveis, explosivos ou energia elétrica, radiações ionizantes ou substâncias radioativas, roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial e deslocamento de motocicletas em vias públicas. O adicional é de 30% da remuneração, em condições normais, fora a de perigo, independentemente do tempo de exposição eventual ou não. Adicional de transferência. Muito comum com trabalhadores do comércio, esse adicional é devido quando o empregador transfere provisoriamente o empregado para a localidade diversa da estabelecida no contrato. O empregador deverá efetuar um pagamento suplementar de no mínimo 25% do salário recebido na localidade da qual foi transferido, enquanto durar a situação. Atenção! A transferência se caracteriza pela mudança de domicílio. Agora que fizemos uma abordagem sobre os adicionais, faremos uma abordagem a respeito do cálculo de horas extras. Hora extra é todo o tempo de trabalho que os funcionários exercem fora da escala usual. Horas extras normalmente ocorrem por necessidades e conclusões específicas de um trabalho. Antes de iniciar um contrato de trabalho, deve-se estabelecer a quantidade de horas trabalhadas no mês. A CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, prevê o máximo de 220 horas mensais distribuídas nos dias úteis. Para facilitar o cálculo, utilizaremos os valores definidos pela CLT. Esses valores correspondem a 50% de acréscimo sobre o valor da hora em dias normais que apenas ultrapassem o horário de saída do funcionário. Já para dias que necessite o deslocamento extraordinário a serviço da empresa, o percentual é de 100%. Todas as horas extras são refletidas nos pagamentos de férias e 13º salário. Faremos agora uma abordagem a respeito de demissão por justa causa. Quando a demissão ocorre de maneira acordada entre empresa e empregado, a situação costuma ser mais amigável e o acesso aos benefícios garantidos por lei mais fácil. Algumas vezes, no entanto, ocorrem as demissões por justa causa. Este tipo de demissão pode ocorrer como resultado de alguma conduta considerada inaceitável pelo empregador, desde que seja comprovado que ela ocorreu. As principais condutas que podem gerar demissão por justa causa na CLT são: demissão por abandono de emprego, demissão por ato lesivo à honra ou boa fama. Demissão por abandono de emprego, demissão por ato lesivo à honra ou boa fama, embriaguez habitual ou em serviço, ato de improbidade, desídia, violação de segredo da empresa. O demitido por justa causa tem menos garantias do que um empregado de demissão regular. Pode receber o salário família integral do último mês trabalhado, se for beneficiário. O saldo dos dias trabalhados desde o último pagamento e o equivalente de férias disponível, caso haja. A demissão por justa causa não pode ser compartilhada para outras empresas, por parte do empregador, nem pode constar na carteira de trabalho para protegê-lo de constrangimentos futuros. Ele não possui direito de receber aviso prévio, não podendo trabalhar um último mês adicional. Também não é disponibilizado o seguro-desemprego, nem a possibilidade de saque do fundo de garantia. Ainda dando sequência a esta parte que trata a respeito da saída do colaborador, faremos agora uma abordagem sobre o aviso prévio. Casos de rescisão do contrato de prazo indeterminado sem justa causa exigem o cumprimento do chamado aviso prévio, que nada mais é do que a comunicação antecipada do fim das relações de trabalho feita por uma das partes. É importante lembrar que o aviso prévio é um direito garantido para ambos os lados, prevendo consequências por seu descumprimento, seja do empregado ou do empregador. Há dois tipos de contrato de trabalho previstos pela lei. Indenizado é aquele em que o empregador decide pelo desligamento imediato do funcionário. Nesse caso, a empresa efetua o pagamento da parcela relativa ao respectivo período, além das verbas rescisórias. Quando o empregado pede para sair, a empresa tem direito de descontar o valor respectivo em rescisão de contrato. Trabalhado. Quando o funcionário é dispensado com aviso prévio, ele tem direito a escolher entre duas opções: reduzir 2 horas de sua jornada diária ou faltar 7 dias corridos, mantendo o salário integral. Artigo 488 da CLT. Objetivo da lei é que ele possa procurar novo emprego, fazer entrevistas, etc. Período mínimo de 30 dias para todo e qualquer trabalhador. Claro que haverá uma conversa oral entre o empregador e funcionário sobre a rescisão do contrato, em situações normais, porém, independentemente do relacionamento estabelecido entre a equipe, é essencial que o aviso prévio seja feito de maneira escrita, com impressão de 3 cópias que deverão ser entregues para empresa, empregado e sindicato. Em caso de um desligamento, para calcular sua rescisão, férias, FGTS e todos os direitos trabalhistas que você tem, principalmente quando o colaborador é demitido sem justa causa, existem muitas calculadoras online para te ajudar nesta tarefa, porém sem compreender os dados e cálculos envolvidos nas fórmulas. Você pode acabar calculando errado e ser surpreendido com alguns dados que você tem esquecido ou colocado a mais, acabando com seu planejamento financeiro. Reunimos abaixo todos os dados que você precisa e os cálculos que você deve fazer para ter o valor total da rescisão mais próximo possível do valor real. Carteira de trabalho e seus holerites. Número de dependentes na família. Data de início e término do contrato de trabalho. Verificação de férias vencidas. Verificar a aplicação do aviso prévio nesta demissão. Então, relacionado ao cálculo iniciando pelo salário a vencer, vencimento mensal, último mês trabalhado pelo empregado, já com acréscimo de horas extras, adicionais e demais benefícios, proporcionais à quantidade de dias trabalhados. Caso a dispensa ocorra antes de completar 30 dias do mês, exemplo, houve a demissão, mas o empregado trabalhou apenas metade do mês, O mesmo receberá apenas 50% dos vencimentos mensais. Considerando essa situação, aviso prévio. Deve ser decidido através de acordo com a empresa. O funcionário pode resolver pagar o aviso prévio quando ele terá um valor correspondente aos dias não trabalhados descontados de sua rescisão, trabalhar horas a menos durante o mês, mas o funcionário ainda receberá o salário inteiro para o mês trabalhado, trabalhar uma semana a menos e receber pelo mês inteiro de trabalho, ou a empresa pode decidir dispensar de imediato o funcionário, onde a empresa deve pagar o valor correspondente ao mês de trabalho no momento da rescisão. Férias vencidas e férias proporcionais. Tanto as férias vencidas quanto as férias proporcionais devem ser pagas. O empregador deve pagar para as férias um adicional correspondente a um terço do salário, incluindo horas extras. No caso de férias ainda não vencidas, ou seja, aquelas que ainda não tiveram 11 meses de trabalho para serem usufruídas, o empregador pagará o valor proporcional a um terço do salário para o período. Férias vencidas. Em alguns casos, salvo exceções de convenções trabalhistas, o empregado pode vencer 10 dias de férias, recebendo então para as férias o valor total e proporcional até 50 dias de trabalho. Férias de 30 dias mais um terço de férias, 10 dias, mais férias vencidas, 10 dias. 13º proporcional. Você receberá o 13º proporcional aos meses trabalhados, ou seja, o total de meses trabalhados dividido por 12. É também incluso no cálculo o 13º proporcional ao mês de aviso prévio, além de também ser incluso o valor proporcional para férias. Benefícios, comissões e bônus. Até o dia do desligamento, a empresa deve pagar ao funcionário os benefícios e bônus tais como participação nos lucros proporcional ao tempo trabalhado, planos de saúde, previdência privada, bônus por desempenho, comissões, vale-transporte, vale-refeição, vale-gasolina, vale-alimentação, entre outros. Salário família. Direito pago a quem tem dependentes declarados para a empresa. IRRF e INSS. São descontados normalmente do seu salário e vencimentos, assim como descontado do 13º. Bom, caros alunos, concluímos desta forma nossa última rádio web, assim como os outros módulos. A próxima etapa será você ler a apostila módulo 2 por completo e, após, assistir às aulas relacionadas a esse conteúdo. Posteriormente, irá fazer as atividades relacionadas ao módulo 2. Desejamos a você sucesso nas próximas etapas do curso. Obrigado! E bons estudos!